5-5-5, tenemos taxi, me hace ruido, vaya. Experiência 14. Yes, autorizado, ILS 100, guarde, aguardando para transferência. 776, o senhor desviou para perder altitude ou está fazendo GPS? Negativo, está ingressando no localizador agora, o Golden 776. Porém, a mais de 2 milhas de duna. Localizador, Golden 776. 2186, boa noite. 286, até já. Whisky Kilo Zulu, vai seguir um Boeing 37-800, 7 milhas à frente. Chame Torre 18-6. Jeff, seguindo o Boeing, chama a Torre 18-6. Chame Salvador, Whisky Kilo Zulu. Kilo Zulu, prossiga. Então, e ali, ó. Gente, continue a aproximação, reporte passando Simbra, o Whisky Kilo Zulu. Torre Salvador, Golden 776, boa noite, 2 milhas externo, baixar trabalho. 776, boa noite, avistado, 130 graus, 08 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, Golden 776. Para táxi, Lima Juliette. Tem alguém de medo? 62 autorizado, reporte táxi. Autorizado, chama táxi, 1273. Solo, Salvador, TAM 3603. Diga 3603. Uma informação, no nosso horário aí de decolagem, 2220, já dá para ir pela Aperisco 50 ou terá que ser pela Aperisco 50? Pode ser pela 58 ou tem que ser pela 50? Vai ter que ser pela 50, o horário do Notan só inicia a partir de 0110. Ah, então tá bom, a gente vai preparar pela 50 aqui, obrigado. 7-7-8 para o táxi. Estamos com 2h35 alternando Salvador. O POB 147-147. 7-08 via Índia 1830. Correção 1862 no ponto zero, boa viagem. Em Índia 1860, boa viagem. Espanha 608, se aproximando Ponte Fedão 10. 708, livre, a linha de manter, pistão 0. A linha mantém 10, 608, vai. Solas 46, 121, décima 9. 219, tá ligado. Juliette Lima, livre, inicial táxi, informe para ingresso, pistão 17. Alfa, reputar as vezes Juliette, quando 7, 7, bem. Juliette 6708, livre decolagem no 30 graus, 08, não. Vai iniciar, capitão 10, 608. 2 horas mais 58, minutos, só perna do Campinas. 3, Juliette Alfa, ajuste no 0, no 3, 1862, Pantera, boa viagem. Juliette Alfa, Pantera, 1862, igual 273. De voo modificado aos 47, prossegue para o circuito pela direita da 17. Informe pronto para girar a base. Whisky Kilo Zulu. Já passaram para girar a base. Já passou 5, cruzando com a pela esquerda para a base da pela direita da 17. 76708, decolado aos 48, controle 1935, ao voo. 935, gostaria de agradecer a colaboração com o Pouso. Muito obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Lima, Juliette Lima, tem condições de ingressar e agilizando, reportar alinhado? Positivo. Lima, Juliette Lima, informe alinhado e pronto. Para o 330, 608. Chão final de 4 milhas para a 17. Temos tráfego ingressando agora para iniciar a decolagem. O Esquilo Zulu. Graças a passar a 4 milhas. Torre Salvador, muito boa noite. Com 273, vai ser da 10. Meia critério, portão 2. Tem depois 2, 176. 10, 1273. A Lima final no 0, igual 273. Livre decolagem no 30 graus, 629. Livre decolagem, 190, bom, 273. Informe completamente pronto, Lima, Juliette, Lima. Kilo Zulu, grupo na final, está mantendo 80 nós na aproximação, 3 milhas e meia agora. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre, isso, Kilo Zulu. Zulu. Juliette Lima. restrito 2.000 pés, livre a decolagem da 17, o vento 130 graus, 629. Lima, Juliette Lima. Decolada 5-1, controle 1935, um voo. 1935, obrigado. Lima, tráfego decolado da 10 com curva direita, 1737 da Gol, cruzando 2200. Aguarde transferência de comunicações, perfil da PUCA, restrito 2000, Lima, Juliette Lima. Da PUCA, sou da Lima. Decola 10, curva direita, saída da EL, transição Blast, controle 1935, alô. Torre 1862, transponder 462. 0, Pelampre Zulu 1-4. Toquinha, após 317, 10 decola curva direita, da El Blast, 1935, 5462. Correto, torre 1862, reporte pronto. 1862, é boa. Juliette Lima, controle 11935, ascensão para o nível autorizado 210. Obrigado, amigo. Juliette Lima, contato radar, subo 210. 210, pode ir, vou abrir outra na azul, Lima. Aguarde. Web 6708, Recife agora, 12685. Recife agora, 12685, 6708, boa. Controle 1935, bom voo. Contato Fabio 400. Fabio 400, bom, 273. Juliette Lima, Aracaju. Aracaju, dá pra 20 Lima. 273 Recife 1288. Olha frio. 288, Gol 273, obrigado. Autorizado no 5, reporte táxi. Reporte táxi, 1273, chama Recife, 1288-1264. Juliette Lima, chame Recife em 1285, alterno 2545. Alterno 2545, Tomado Lima. POB 78, alternando Guarulhos, com 3 horas e 57 minutos de autonomia. 57 Guarulhos, 078 a bordo, prossegue via Juliette Alfa, próxima Charlie Chame Torre 18-6, bom voo, 317. Juliette e Alfa 18-6, passou a Charlie, boa, 317. Autorizado, alinhar e manter na 1-0. Alinhar e manter, 317 no 0. Salvador, boa noite, está 3603. Guarulhos, sente informação e aqui. 340 Guarulhos, aguarde cópia prevista da transição de NEA, 3603. Bel de NEA, 34 aguarda. Órgão número 3, está no 02, que informação é que 380 Brasília. 380 Capital Federal, aguarde cópia prevista gole transição ofito, ou número 3. Valeu, está aguardando, obrigado, gol número 3. Autorizado decolagem, 1013 no ajuste, 130 graus 8 nós. Livre decolagem, 3197. Decolado 07, controle 1935, aviário. Boa noite, muito obrigado. Controle, boa noite, Altan 3197, livrando 1310. 197, contato radar, submantenha 360, saída da El. 360 da El. Sétimo controle 1935 da cola 07. Autoriza Pro de Blast para o 3197? 3197 foi da El, guarda de coordenação com Recife. Ok, Pro de da El, obrigado. Okay, that cleared the viable on arrival, descend to 2,000 feet. Altimeter set 1013. Down to 2,000 feet on 1013, bomb arrival and identity, Livingston 183.